Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, o seu espaço radiofónico aqui no Canal 2 que lhe traz, que lhe faz companhia, aliás, aos sábados e aos domingos, entre as 12h30 e as 13h. O programa Nota 7 destina-se à música instrumental. E hoje vamos ter aqui música instrumental na base do Chill Out. Vamos começar com Percy Faith e o tema War Things in Glocamora. É a primeira música de hoje do nosso Nota 7. Ainda para ouvir também uma versão instrumental de Estou Apaixonado, a versão particular de Ray Conniff, que tem os vocais, ou seja, músicas que têm como acompanhamento vocal, ou seja, pessoas que cantam, entre aspas, ou seja, que vocalizam, melhor dizendo. Já vai perceber mais para a frente. Vamos ficar então com estes dois temas e daqui a um bocadinho eu volto com mais duas músicas na edição de hoje do Nota 7. Thank you. volta depois de ouvirmos Estou Apaixonado, uma versão de Ray Caniff. Vamos agora ficar com El Canario de Castelnuovo, de Itália. Vamos ainda ouvir Dave Jerome com Gusto, uma música bastante tranquilizante. Estas são as duas músicas que vamos então poder ouvir na edição de hoje da Nota 7, nesta princípio de tarde de sábado, dia 18 de junho de 2011. Thank you. Jazz Live é o tema que vai fechar a edição número 89 da Nota 7. Vamos fechar com uma música de Four Found Footer. E é uma música muito tranquilizante, aquela que vai fechar o programa de hoje, ou a edição de hoje, na edição do programa Nota 7. Amanhã vamos mais ou menos no mesmo estilo voltar para mais 30 música, aliás, para mais 30 minutos de música instrumental. Desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde na companhia do seu Canal 2. Fique bem, já a seguir à Top 40 Brasil, na sua última edição aqui no Canal 2. Fique bem, boa tarde, até amanhã.